me fez chorar. Hoje transformado pela graça sou, sigo meu caminho bem seguro vou. Digo não, digo não, digo não para o mundo de ilusão. Hoje bem contente.